Eu já me dediquei. Já te levei pro cinema. Mandei flores, fiz poema. Juro, não sei como fui bobo assim. Quando pensei só em mim e fechei os olhos pra ti, o meu jeito machista de ser não me deixou cuidar de você. Agora tudo me interessa. Tô com você, não tenho pressa. Acontece com meu sentimento. BaixarMelody.com. Mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Pessoas melhores. BaixarMelody.com. Acho que não. cara de mansinho, veio me pedir carinho. Acho que não entendeu, mano, você me perdeu. Esse tipo de minha bola, eu já tô correndo fora. Essa noite vou dançar